odeia, que sou culpada, que você é certo, que eu sou errada. Diz que eu sou fraca, que não me deseja, diz que nada sente, nem quando me beija. Diz a todo mundo todos os meus fracassos. Diz que se puder, saia dos meus braços. Quando estou perto, quer que eu vá embora. Quando estou saindo, diz que me adora. A gente se queixa, chora e reclama. Lembra dos defeitos, diz que não se ama. Mas no fim de tudo, somos tão carentes. Somos do outro, muito dependentes. A gente se nega, diz tanta besteira. Mas no fim sabemos, é coisa passageira. Nos erramos tanto que nos esquecemos. O amor é tudo, tudo que queremos. Diz a todo mundo todos meus fracassos. Diz que se puder, saia dos meus braços. Quando estou perto, quer que eu vá embora. Quando estou saindo, diz que me adora. A gente se queixa, chora e reclama. Lembra dos defeitos, diz que não se ama. Mas no fim de tudo, somos tão carentes, somos do outro, muito dependentes. A gente se nega, diz tanta besteira, mas no fim sabemos, é coisa passageira. Nos erramos tanto que nos esquecemos. O amor é tudo, tudo que queremos. A gente se queixa, chora.